Boa tarde, que a paz de Jesus esteja com todos, nesta tarde de tantas bênçãos aqui na Casa da Prece Chico Xavier. Hoje nos cabe a tarefa de lembrarmos alguns acontecimentos que fizeram a humanidade lembrar deste dia, passados quase 2000 anos, que foi a passagem de Jesus da sua vida material para uma vida espiritual. Na época em que os judeus estavam ali, relembrando, como até hoje esse povo faz, a passagem pela qual eles também vivenciaram muito tempo antes, quando eles, enfim, conseguiram se libertar da servidão no Egito. E Jesus, quando ele estava ali prestes a deixar a sua vida material, ele já vinha preparando os discípulos para essa ocasião. Jesus sabia que era impossível permanecer aqui permanentemente na terra. Era necessário que se cumprisse, não necessariamente as profecias, porque nada mais elas traziam, era apenas a previsão do que se esperava acontecer quando ele viesse. E é uma promessa que remonta aos primórdios da humanidade no mundo. Quem leu o livro A Caminho da Luz sabe muito bem que ali está descrito todo o projeto de civilização que foi estabelecido para a humanidade, o qual Jesus é o grande articulador, é o grande idealizador de todo esse processo de evolução que nós passamos no planeta. E ele prometeu àqueles espíritos mais aptos a entenderem a sua mensagem que um dia ele viria pessoalmente, ele viria como um homem encarnado trazer os seus ensinamentos e a sua luz. E assim aconteceu. E por que Jesus foi morto? Porque as pessoas não conseguiram reconhecer a sua grandeza. Um dia como esse serve para a gente refletir sobre isso. E falar sobre a morte de Jesus é uma responsabilidade muito grande. Porque normalmente a gente tende, quando nos solidarizamos muito a uma pessoa, mesmo que não tenhamos conhecido ela pessoalmente, mas nos solidarizamos àquele personagem, àquela pessoa, nós tendemos a permitir que certos sentimentos, emoções nossas mais primitivos, aflorem e nos motivem a pensar de um modo muito negativo em relação às pessoas que fizeram o que fizeram a ele. Então, nenhuma das nossas reflexões deve se voltar jamais em termos de condenação, de julgamento, contra os nossos irmãos que estiveram envolvidos naquele drama da cruz. Quando nós falamos sobre os erros dessas pessoas, nós estamos tomando eles meramente por símbolos, símbolos da humanidade. Cometeram sim seus erros, muitos já se redimiram deles, e muitos estão muito adiante na evolução do que nós, que muitas vezes os julgamos. Mas quando nós lembramos o que eles fizeram, como eles agiram, nós estamos tomando então como exemplo de emoções, sentimentos, de reações que a humanidade ainda tem. E eles são verdadeiros símbolos daquilo que a humanidade ainda é capaz de produzir. Por isso que nós vamos trazer à lembrança hoje alguns episódios que culminaram na morte de Jesus, e vamos falar um pouco desses agentes, dessas pessoas que atuaram naquele tempo. Separei eles de forma didática em grupos, os religiosos, os políticos e o povo. E nós vamos perceber que muito disso, daquelas ações e reações, se repetiram nos séculos posteriores e até hoje é assim. Nós temos nas narrativas do Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João, toda essa história. Temos também informes do mundo espiritual sobre o que aconteceu nas obras de Emmanuel, nas obras de Humberto de Campos, o Irmão X. Mas nesta tarde nós vamos nos ater principalmente àquela narrativa de Mateus e do Evangelho de João. Então, as pessoas que estão envolvidas nesse drama eram principalmente os que desencadeiam tudo, os religiosos. Justamente aqueles que tinham uma grande responsabilidade de entender as leis divinas na sua essência. Mas como estavam distanciados da verdade profunda, que eles também tinham conhecimentos, não eram homens ignorantes, não eram homens embrutecidos intelectualmente, Eles eram capazes de lerem os seus textos sagrados, eram capazes de ler as profecias de Isaías, e era muito nítido, era muito claro. Aquele Galileu poderia sim ser o Messias. Mas eles não conseguiam reconhecer em Jesus o Messias. Porque eles, dentro do seu ideal de um libertador, ele teria que ser um homem muito poderoso do ponto de vista terreno. E Jesus não era assim. Pelo contrário, ele não utilizou nenhum momento da força, da violência, para persuadir, convencer ninguém. E mais ainda, ele condenava atitudes exageradas que aquele grupo de pessoas que eram mais esclarecidas na religião de Moisés tinham. Ele apontava falhas, defeitos, criticava atitudes, e era um bem por eles também, para que despertasse a consciência deles. Mas eles nada mais viam do que aquelas discussões estéreis, infindáveis. Por que seus discípulos não lavam as mãos? Por que que você diz que você é o Filho de Deus? Prova para a gente. E isso, Jesus sempre rebatendo. Quem tem acompanhado os evangelhos aqui na casa, quem já leu o Evangelho segundo o Espiritismo, quem já leu os evangelhos no Novo Testamento, conhece essas histórias. Em que esses homens, então, representantes das ideias religiosas vigentes na época, combatem sistematicamente Jesus, porque não vê a altura, né, de ser alguém que poderia ser o grande redentor daquele povo. Então eles são os principais articuladores para tentar desmoralizar Jesus. E todas as vezes que a humanidade posteriormente agiu de forma hipócrita, tentando se prevalecer sobre outras pessoas, articulando intrigas, mentiras, distorcendo o que se diz, tentando apontar os erros de alguém para condená-lo, agiu como agiram essas pessoas, ou age como agiram essas pessoas. Por isso que quando nós falamos deles, na verdade estamos falando sobre nós mesmos, humanidade. Porque em algum grau, em alguma proporção, todos nós fizemos isso ao longo das nossas reencarnações. Todos nós cometemos aqueles equívocos e enganos que os sacerdotes, que o sumo sacerdote, que os fariseus, os anciãos, na época, fizeram. Por questões muito pequenas, se voltaram contra um homem que tinha uma sabedoria inimaginável para aquele tempo. E demonstrava poderes incríveis, mas eles eram aqueles que não queriam ver. Diante de tantas evidências, eles tentavam sistematicamente dizer, não é possível. Tão religiosos, faltava-lhes a fé. E se aliaram aos poderosos da época, para alcançar os objetivos deles, que eram condenar Jesus, levá-lo à morte. Eles mesmos não poderiam matar alguém, mas poderiam mobilizar as autoridades para que assim o fizesse. E quando chega a Pilatos a situação de Jesus, a condenação já não é mais, porque Jesus blasfemava contra Deus por ter dito que destruiria o templo ou que ele estaria ao lado de Deus. A acusação muda. Aí Pilatos questiona Jesus: você é mesmo o rei dos judeus? Que rei é esse que Roma não autorizou ser instituído? Que líder é esse que o império não permite ser? E Pilatos, ele reconhece que Jesus era inocente. Ele já conhecia todas aquelas intrigas do Sinédrio, todas aquelas armações que os sacerdotes faziam. Ele sabia que ali existiam interesses de dominação daqueles líderes sobre o seu povo. E Pilatos não estava disposto a condenar Jesus. Mas a insistência deles é tão grande, Pilatos, percebendo que Jesus não era da Judéia e sim da Galiléia, manda Jesus para que Herodes julgasse Jesus. E Herodes também é um líder político, também é um governante ali, ele queria ver, porque ele já estava curioso sobre a figura daquele Galileu há muito tempo. Ele queria saber quem era aquele profeta que fazia coisas fabulosas que o povo falava. E Jesus não fez nenhum prodígio, nenhuma demonstração. Não curou ninguém, não levitou, não caminhou sobre águas, não multiplicou pães. Não atendeu à expectativa daquele homem. E ele passou então a ironizar, zombar de Jesus. É aí que vestem Jesus uma túnica para ridicularizá-lo, uma túnica que parecesse com a dos nobres, dos imperadores da época. E aí ele devolve para Pilatos dizendo, olha, está aí o rei dos judeus. E, instigado pelos líderes religiosos na época, o que que o povo faz? Começa a clamar, começa a gritar, para que Jesus fosse finalmente condenado, ele recebesse a condenação, e não um outro prisioneiro que também estava ali para ser julgado, que era Barrabás. Era comum as autoridades romanas libertarem um preso nas festividades da Páscoa. Era uma forma de agradar o povo, de contê-los. O que que a gente percebe nas atitudes de Pilatos e de Herodes? É a questão da omissão. É a questão de você não tomar a defesa do justo, daquele que é inocente. É você, para estar bem, para aplacar os ânimos, condenar alguém. E ficou simbolizado pelo aquele ato que todo mundo sabe que Pilatos fez para simbolizar, olha, estou transferindo a culpa da morte desse homem a vocês. Eu lavo as minhas mãos, vocês querem a morte dele assim terão. Mas ele foi um homem que agiu mais por interesse no cumprimento das suas obrigações de governador da Judéia do que alguém justo, do que alguém imparcial. E isso é assustador, gente, porque até hoje isso está acontecendo na nossa sociedade. Até hoje, para a gente poder contemporizar com circunstâncias, com situações, com pessoas, para a gente se dar bem de algum jeito, a gente acaba negociando com os sacerdotes e os fariseus dessa época. E cometemos injustiças assim. Às vezes num cargo de liderança, dentro de uma empresa, às vezes no setor público. Em algum momento a gente acaba não percebendo que por outros interesses a gente permite que pessoas sejam penalizadas. Nós sabemos que no caso das pessoas no geral, todo mundo está aí, de alguma forma, reparando erros de um passado. Estão sofrendo as consequências das escolhas, das ações que praticaram em outras vidas. No caso de Jesus é diferente. Ele é o caso das pessoas que assumem missões importantíssimas e sofrem as consequências dessas missões. Então veja que quando nós falamos dessas pessoas, sumos sacerdotes, Pilatos, Herodes, nós estamos falando das pessoas que tentam acomodar as situações e somos nós mesmos nessas inumeráveis vidas que nós já tivemos. Podemos não ter sido lá dos que gritaram, solte Barrabás e prenda Jesus, mas podemos em muitos momentos ter apoiado a injustiça, a intolerância e a violência. Cabe-nos sempre uma reflexão profunda, porque isso não é apenas uma história, gente. Não é apenas o relato da morte de um homem há quase 2000 anos. É o maior drama da humanidade representado em tantas arbitrariedades, em tantas ações indevidas que se fizeram contra uma pessoa absolutamente inocente. Por isso que nos cabe sempre pensar. É para nós trabalharmos com culpa essa situação, o fato de termos sido espíritos que erramos e que podemos talvez hoje estar errando? Nunca. Nunca com essa culpa que se torna um peso na consciência e nos tira a força de viver, que nos faz perder a autoestima. Mas sempre um alerta da consciência, que devemos sempre agir com justiça, independente do quanto ela possa nos prejudicar. O certo é o certo sempre, independente das pessoas verem ou não, independente de a gente sair prejudicado ou não. Então é assim que a ética do mundo espiritual deve ser encarada, deve ser vista. Ainda que nos pese muito, ainda que nos custe muito, temos que agir em bases de justiça. E falta nos falar do povo, muitas vezes facilmente manipulado, ignorante, que acendeu, né, ou cedeu aquelas sugestões de que Jesus era alguém que estava tentando corromper a religião tradicional deles. Devemos levar em conta que era um povo que muitas vezes não entendia direito nem as próprias profecias do seu povo, das suas tradições, não entendiam claramente o que estava se passando, todo aquele jogo político naquela época. Não entendia que também existiam lideranças ali que queriam que Jesus fosse um líder político, guerreiro, que tirasse o povo judeu do jugo romano. Porque existiam desses também, que queriam a todo custo que Jesus liderasse uma revolta. Mas Jesus deixou muito claro que o reino que ele vinha trazer não era um reino terreno que se conquista pela espada, mas sim o reino dos céus que se conquista pelo coração, pelo sentimento, pela índole, pelo pensamento reto, pela conduta nobre. Era isso que Jesus vinha ensinar. Por isso que quando nós pensamos nessas pessoas todas envolvidas nesse drama, temos que pensar, não foram apenas eles que condenaram Jesus. Em uma certa medida, nós estamos agindo em muitas ocasiões dessas formas como eles agiram também. Às vezes por interesse, por conveniência, outras vezes por ignorância. E cabe-nos, à medida que vamos despertando, vamos nos libertando. Mas a mensagem do Evangelho, ela é tão amorosa, ela é tão profundamente compreensível das necessidades humanas, que Jesus não entrou num embate com aquelas pessoas. Ele poderia, sim, ter manipulado toda aquela energia mental da qual ele era portador para revidar, porque alguém que pudesse materializar coisas, restabelecer doença, estancar sangramentos, restituir visão, caminhar sobre água, tinha um poder fluídico extraordinário. Ele poderia ter mobilizado essa força. Ele poderia ter arregimentado pessoas que seriam braços numa guerra, mas ele abriu mão de tudo isso. Tivesse Jesus apoiado a violência, por exemplo, no momento em que ele vai ser preso, e Pedro puxa a espada, fere um dos soldados do templo, Malco. Tivesse Jesus apoiado a violência ali, olha o que teria acontecido com a humanidade. Teria sido tudo muito pior, porque aí hoje os cristãos teriam como dizer sim. Sim, Jesus apoiava a força bruta para vencer. Por mais incrível que pareça, embora isso tenha sobrevivido no Evangelho, muitos cristãos acreditaram, como até hoje acredita, que a violência é uma estratégia válida, que a agressão é uma estratégia válida. Foi muito clara a advertência de Jesus para Pedro: quem viver pela espada, por ela perecerá. Tem gente que fala, ah, mas isso não está no Evangelho, a tal lei de reação que os espíritas falam. Está sim, ele deixou muito claro nessa passagem. A lei de ação e reação, dentro dessa abordagem espírita, não a terceira lei de Newton, tá? A nossa lei de ação e reação espírita, ela está expressa claramente nessa passagem do Evangelho. O mal que eu fizer, a violência que eu exercer, conscientemente ou não tão conscientemente, volta para mim em alguma proporção. E foi a advertência que Jesus fez a Pedro. E Pedro estava invigilante naquele momento. Antes, Jesus tinha proposto a ele, os discípulos, que o aguardasse enquanto ele estava lá no jardim, fazendo a sua oração, se preparando para o término da sua vida terrena, e disse aos discípulos: vigiai e orai, enquanto eu estou aqui em oração, em ligação com o Pai. E duas vezes que Jesus retorna para ver os discípulos, estão lá eles dormindo, cochilando. Não aguentaram aquela vigília da noite. Estavam cansados, porque Jesus mesmo diz, né? O espírito está preparado, mas a carne é fraca. Eles ainda não estavam fisicamente aptos a grandes lutas, mas já tinham aprendido o suficiente. Mas Jesus advertiu que, se você não estiver preparado para os momentos decisivos, você falha. Como Pedro falhou na sua violência, ao invés de estar dormindo, ele tinha que estar pedindo a Deus compreensão do que ele deveria fazer naquele momento. E mais tarde, Pedro vai, por três vezes, negar Jesus antes do cantar do galo. O cantar do galo aí é bem uma simbologia, né, do que aconteceria naquela madrugada. Até antes do raiar do novo dia, Pedro passaria por três ocasiões que ele negaria Jesus. E é muito interessante essas três negativas de Pedro. Porque depois Jesus vai redimi-lo dessa covardia que ele teve naquele momento. Mas vamos aguardar isso um pouquinho mais para frente, eu vou falar sobre isso. E aí então desenrola todo aquele processo, como a gente já deve ter visto nos filmes, como a gente já deve ter lido. Se a gente for ler os quatro evangelhos paralelamente, a gente vai perceber que tem algumas diferenças nas narrativas. E isso é muito natural, porque imaginem, foram escritos anos depois desses episódios, não foram exatamente os discípulos de Jesus que dão nome a eles, e um outro, o apóstolo Lucas, que mais tarde se torna cristão, não conheceu pessoalmente Jesus, que foram os redatores originais. Era uma tradição oral que foi passando de pessoa para pessoa, e naturalmente, na hora desse registro, ficaram alguns detalhes que um evangelho contempla, o outro não. Mas quando a gente faz uma visão como um todo, a gente consegue perceber que tudo aquilo cabe dentro dessa história de Jesus. Todos aqueles episódios, tudo aquilo que é narrado ali. E há um muito marcante, né, que é quando então começam a vir as notícias de que Jesus tinha, depois da sua morte, aparecido. A grande maioria da humanidade acredita na ideia da ressurreição do corpo, de que o corpo físico de Jesus tinha retornado à vida. Isso porque os próprios judeus acreditavam nessa ideia. Embora não entendessem bem, não compreendessem claramente como isso era possível, mas eles admitiam então que num dia especial a pessoa poderia voltar a viver. E para aqueles que tinham aprendido com Jesus, era esse momento, Jesus tinha voltado no seu corpo físico. Mas como nós sabemos que Jesus não veio derrogar as leis divinas, e as leis naturais, as leis biológicas da vida são leis divinas, não é o corpo físico dele que volta à vida. E sim, espiritualmente, ele se apresenta às pessoas progressivamente. Numa das narrativas que tem sobre a primeira aparição de Jesus, Jesus aparece para as mulheres, está lá no Evangelho de Mateus. Maria de Magdala e outras mulheres, como a mãe de Tiago, e outras mais que o texto não traz ali o nome delas, elas veem Jesus quando elas voltam ao túmulo naquilo que seria o domingo, o primeiro dia da semana. Isso porque Jesus tinha sido morto numa sexta-feira. Estou adaptando ao nosso calendário, porque obviamente para os judeus não era o nome desses dias, né? Por volta das 15 horas da tarde, ele tinha finalmente expirado, tinha morrido. E ia vir o entardecer, o anoitecer, e não poderia ter tido todo aquele preparo que os judeus consideram corretos para um sepultamento. Então o corpo foi simplesmente depositado ali no túmulo, transcorreu o sabá, que começava às 18 horas ou no pôr do sol da sexta-feira, e só ia se encerrar no pôr do sol do sábado. E aí então começaria o novo dia. Então as mulheres foram, Maria de Magdala, Maria, não a mãe de Jesus, a mãe de Tiago, a mãe de João e outras, foram ao túmulo terminar os preparativos do corpo para que ele finalmente repousasse ali. E a surpresa delas, aquele corpo não estava mais ali. E aí então aparecem para elas os dois anjos, que nós sabemos que eram espíritos superiores, e eles fazem uma pergunta muito simbólica para elas, muito emblemática. Por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Essa pergunta poderia ser feita para todos nós ainda hoje. Por que tantas vezes a gente se volta para os despojos, para o corpo, procurando a pessoa que nós amamos, num cemitério, numa sepultura, num túmulo, numa cripta, ou em objetos que representam aquela pessoa, se eles já não estão mais ali, se eles vivem no mundo espiritual? E aí então, elas ficam admiradas, porque então Jesus aparece para elas. naquilo que está no Evangelho de Mateus, Jesus aparece para Maria de Magdala e outras mulheres ao mesmo tempo. É diferente da narrativa que está em João, que depois a gente fala dela. Mas o mais interessante que tem nesse momento é que quando Jesus se apresenta para essas mulheres, ele fala: alegrai-vos, fiquem felizes, não fiquem mais tristes. Porque, olha, eu estou dando o cumprimento da minha missão. Ele não falou isso. É uma interpretação que a gente pode fazer. Fiquem felizes de saber que o ser humano não morre, que há uma vida que continua após a morte. E muitos perguntam até hoje, o que aconteceu com o corpo de Jesus se ele não teria, segundo a tese espírita, ressuscitado, mas sim teria aparecido em espírito? A explicação mais convincente que nós temos é que provavelmente esse corpo tenha se desintegrado, justamente para que não se fizesse aquelas ações infelizes que se fizeram depois, de se idolatrar coisas materiais para reverenciar a figura dessas pessoas que demonstraram alguma santidade, como o próprio cristianismo demonstrou depois. É osso da canela de não sei quem, é dedinho de não sei quem, é o coração do outro. Tudo isso se torna objeto de reverência, como se um pedaço do corpo fosse mais importante do que a própria pessoa, como se algo material realmente tivesse o poder de ser algo superior ao espírito. E tudo que Jesus mais mostrou era desapego da matéria, libertação dessas algemas que a gente vive do mundo material, foco naquilo que realmente sobrevive após a morte. Toda a sua pregação é se referindo ao reino dos céus, vida espiritual, vida superior, e não ficar preso à materialidade. Daí a razão desse corpo não ter sido encontrado. Pode ter sido ocultado justamente com essa intencionalidade. Porque tem coisas que se passaram naqueles dias que ninguém tem o registro histórico. Por exemplo, nós sabemos que os discípulos tiveram uma última ceia pascal com Jesus. Foram só eles? Provavelmente não. Provavelmente tinham outras pessoas nessa ceia. Pelo menos um. Porque o próprio Evangelho de Mateus fala de uma pessoa que Jesus recomenda os discípulos procurarem, porque ele, Jesus e os seus discípulos, junto dessa pessoa, teriam a última refeição, lembrando a passagem dos hebreus. Você vê, então o Evangelho nos dá pistas de que há acontecimentos que ainda estão obscuros, nós não sabemos exatamente o que passou naqueles dias. Mas o que sobreviveu até nós é suficiente para nos mostrar que o mais importante de todas essas histórias em torno de Jesus é o que sobressai de vida espiritual dali, de lições para uma vida verdadeiramente espiritualizada. Então, o detalhe do corpo, se ele foi ocultado ou se ele se desintegrou, não é tão importante para a gente entender isso que aconteceu. Mas é muito provável mesmo que Jesus tenha aparecido em espírito. Para nós não é provável, é apenas um fato, porque nós, espíritas, sabemos, os espíritos podem se materializar, podem aparecer. Temos uma literatura riquíssima e todos nós já tivemos experiências que mostram, olha, eu vi de relance meu pai, a minha mãe, foi nítida sentir a presença deles aqui. Aqueles que têm a mediunidade de vidência, clarividência, podem ver muitas vezes os espíritos. Então, Jesus ter se apresentado é mais do que possível. É um fato que ocorreu devido a tantas narrativas em torno disso. Mas ele traz que mensagem quando ele aparece primeiro para as mulheres? Que era para elas deixarem aquela tristeza pela morte dele. Ele estava finalmente cumprindo a missão dele, de mostrar que toda aquela vida espiritual que ele falou que existia, realmente existia, porque ele estava lá, depois de morto, se apresentando às pessoas. Jesus provavelmente foi o único homem que pôde se deixar morrer. Porque para ele completar a missão dele, ele precisava dar o testemunho. Olha, eu vivi a morte, eu sobrevivi. Talvez Sócrates possa ter sido alguém assim também. Que assim como Jesus, teve todas as possibilidades de fugir da condenação da morte. Mas em nenhum momento se isentou de enfrentar a execução, a pena final. Mas voltemos à história de Jesus para lembrar então isso que ele fala. E algo que ele fala, que é muito marcante para essas mulheres que foram ao seu túmulo, Maria de Magdala e as demais, é quando ele fala: avisem os meus irmãos. De quem ele estava falando? Dos discípulos. Olha que interessante, os mesmos que fugiram apavorados, com medo de também morrerem, que não deram a ele a solidariedade devida no momento crucial da vida dele, que era a morte, ele volta e chama essas pessoas de irmãos. E afetuosamente os reencontra, pede para que as mulheres avisem eles: olha, nós vamos nos encontrar lá na Galiléia, voltem para lá. E assim Jesus, quando eles estão todos reunidos, aparece para eles em espírito. E mostra no seu corpo materializado as chagas, a ferida que da lança que o perfurou, e o saúda com a paz. É interessante que Jesus mostra que ele, conhecendo as dificuldades, o abandono que ele passou naquele momento, ele ainda está sendo acolhedor e receptivo a essas pessoas. E numa outra aparição que ele faz para os discípulos, ele chama, de forma muito afetuosa, isso é narrado lá no Evangelho de João, de forma muito afetuosa, ele chama os discípulos: meus filhos. Já não chama mais de irmão, é de meus filhos. E eles ainda nem tinham percebido direito que era Jesus. Eles já tinham visto Jesus uma vez, passados mais ou menos 8 dias, de novo Jesus aparece para eles, e aí então é João que percebe que é Jesus, avisa, e aí então Jesus mais uma vez, ali amorosamente, conversa com eles, em torno de uma fogueira ali na praia. E ali ele faz aquelas 3 perguntas que redimem Pedro da sua negação naquela madrugada de tanta dor. Ele pergunta uma primeira vez: Simão Pedro, você me ama? E aí Pedro: lógico, Senhor, amo muito. Aí Jesus fala o que para ele? Apascenta as minhas ovelhas. Ou seja, acalma as pessoas que me seguem. Liderem eles com esses princípios que nós aprendemos. E novamente Jesus, usando da sua inteligência, da sua retórica, pergunta de novo para Pedro: Simão Pedro, tu me amas? Ali eu acho que Pedro ficou preocupado na segunda vez, né? Jesus já perguntou uma vez, já falei, ele está perguntando de novo. E ele enfatiza: Senhor, sim, o Senhor sabe que eu te amo. E de novo Jesus fala: apascenta as minhas ovelhas. E o que Jesus faz a terceira vez? Bota mais medo em Pedro ainda. Mais uma vez ele pergunta: Simão Pedro, tu me amas? Apascenta as minhas ovelhas. Lembra que Pedro negou Jesus 3 vezes? 3 vezes Jesus está falando de apascentar, acalmar, cuidar. É não permitir que o medo pudesse tomar conta daquelas pessoas que tinham uma missão sagrada, importante. Porque numa das aparições de Jesus, ele fala aos discípulos que eles tinham a missão de levar, de anunciar aquelas boas novas para todo mundo. Mas o medo poderia ser algo que paralisaria eles. Como até hoje é o medo, que muitas vezes nos leva a agir de forma violenta para nos proteger, ou que nos leva a fugir covardemente das situações da vida. Então Jesus redime Pedro naquele momento das 3 negativas através daquela pergunta, fazendo ele enfatizar 3 vezes que o amor que ele tinha por Jesus deveria se traduzir em cuidado. E isso é um chamado também para todos nós. Nós estamos cuidando do rebanho que Jesus nos deu? Esse rebanho que a gente chama de família? Ou esse rebanho que a gente chama de casa espírita, de comunidade espírita? Ou o nosso grupo de trabalho? Porque, querendo ou não, gente, todo mundo que entendeu um pouquinho da mensagem de Jesus se tornou, de alguma forma, discípulo dele. E tem que pregar esse evangelho todos os dias, gente. Mas não é falando dessas histórias aqui, porque as pessoas estão cansadas de ouvir as histórias do evangelho. Elas querem ver uma pregação mais autêntica, mais verdadeira, que é de atitudes. Porque ao invés de eu falar de amor ao próximo, eu amar o próximo. Ao invés de eu falar de perdão, eu perdoar. Ao invés de falar de misericórdia, eu ser misericordioso. É essa pregação que está fazendo falta hoje a todos aqueles que se consideram, de alguma forma, discípulos de Jesus. É a gente viver o Evangelho para nós, pregá-lo para nós intelectualmente e para o próximo pelas nossas ações. Para que as pessoas suspeitem um pouco, olha, eu acho que isso tem a ver com as crenças dessa pessoa. Ele é assim porque ele deve cultivar essas ideias. E isso faz muito sentido quando Jesus disse aos discípulos: sereis conhecidos por serem meus discípulos, por muitos se amarem. Então não tem como a gente querer anunciar o Evangelho para o mundo se não for pelas nossas ações. Se nos perguntarem no que nós acreditamos, nós podemos falar. Mas a maior pregação é a vivência, é o exemplo, é a vida. Muitos pensam que Jesus falou: ide anunciar o Evangelho, que era para fazer as pregações. Elas tiveram o seu tempo, tiveram a sua importância naqueles meios, naquelas épocas que não tinham os meios de hoje de acesso ao conhecimento, à cultura, às ideias. Hoje em dia, quem quiser conhecer o Evangelho, baixa na internet, está lá, lê o que quiser, a tradução que quiser, no idioma que quiser, com o intérprete que quiser. Mas o que falta são pessoas que validem isso daqui tudo. Por isso que os Espíritos superiores, ao transmitirem para nós o Consolador prometido por Jesus, eles enfatizaram que era tão importante a prática da caridade. Por isso que, para ser espírita verdadeiramente, a gente tem que estudar e tem que praticar a caridade em todos os aspectos possíveis. Não só material, mas moralmente. Não tem a possibilidade de a gente conseguir entender a doutrina espírita sem essa vivência. Porque isso está na própria base de ser cristão. E isso nos faz, então, ou nos torna muito responsáveis nessa fase da história da humanidade que nós estamos vivendo. Esse grande processo dessa transição planetária, que por misericórdia divina vem se estendendo desde o século XIX, e talvez ela passe o século XXI, e ninguém sabe quando tudo isso vai acabar. Porque muitos gostariam que Deus fosse simplesmente tão severo quanto se imaginou no passado, e simplesmente arrancasse os maus daqui, expulsasse para um mundo bem triste, bem infeliz, não é assim? E deixasse os bons vivendo em paz. Mas a misericórdia divina permite que a gente ainda vá convivendo, lutando, trabalhando, mudando algumas coisas em nós. Porque se ele fosse deixar só quem é totalmente bom aqui, não ia ter continuidade da humanidade. Vocês sabem que qualquer espécie, para se manter no planeta, ela tem que ter um número mínimo de indivíduos. Se cair desse número, ela entra em declínio e desaparece. Se fosse só deixar gente boa no planeta mesmo, gente, não tinha continuidade da humanidade. Ainda aqui é um elemento, né? Ainda temos elementos que se misturam, um pouco melhores, um pouco piores. Em alguns aspectos da vida, o indivíduo é mais avançado, em outros não. Então todos nós ainda precisamos muito desse mundo, do jeito que ele está. E aquilo que nos parece nesses dias, como colapso, conflito, problema, caos, na verdade, está tudo muito sob controle, como sempre esteve. Tudo é gerido de uma forma muito sábia, dando a cada pessoa o tempo que ela precisa para que ela entenda o seu papel na vida. E é isso que Deus faz por todos nós, todos os dias, nos renovando as oportunidades de viver. É isso que os Espíritos nos falam permanentemente nas suas comunicações. Que a gente aproveite o momento presente. E isso faz parte dessa grande obra que começou no início da humanidade nesse planeta, que antecedeu a ela. Afinal de contas, o nosso planeta, ele reúne condições físicas, químicas, biológicas, próprias para a vida, que nenhum outro planeta aqui no sistema solar reúne. Esse grande projeto que é o planeta Terra é uma obra maravilhosa, extraordinária. Por isso que todos os dias a gente tem que acordar e dar bênçãos, agradecimentos por pertencermos a essa humanidade, a estarmos no mundo. Apesar do aparente descontrole e caos, há uma harmonia perfeita regendo tudo, que faz do caos emergir o equilíbrio e a paz. Que fez da morte de um homem a força poderosa que influenciou gerações e gerações depois. E esse homem que poderia ter tudo para voltar-se contra os seus, né, dentro da nossa lógica terrena, teve só compaixão, compreensão, entendimento, acolhimento. Quem quiser seguir Jesus precisa observar as atitudes que ele teve com as pessoas, com o mundo, a sua relação com Deus. O acolhimento que ele tinha com as pessoas que eram consideradas de má vida, com as pessoas que eram consideradas pecadores. A capacidade de aceitar, de entender, de não criticar, de não condenar, de dar nova oportunidade. É isso que efetivamente nos faz cristãos, que nos faz seguidores de Jesus. E é isso, meus irmãos, que eu tenho nesta tarde para a gente relembrar. Lembrando que não conseguimos falar de tudo o que se passou naquela tarde, nem de tudo o que se passou naquelas horas que se seguiram, naquela noite. Há muitos relatos interessantes que não vêm dos evangelhos, mas vêm do mundo espiritual. Mesmo após a sua morte, Jesus estava preocupado com Judas, em espírito. E estava no mundo espiritual aguardando o momento para que ele pudesse se apresentar. E estava novamente reunindo ali as legiões celestes que dariam continuidade a todo esse cuidado com a humanidade. E ele, ao retornar da morte, deu a prova indiscutível de que a nossa natureza humana é espiritual, é essencialmente espírito. Por isso que a gente não deve ficar pegado com tantas preocupações com o mundo material, o que comeremos, o que beberemos, porque nós somos muito mais do que tudo isso que o mundo material nos apresenta. E que a paz de Jesus, então, permaneça com todos nós nesta tarde, nesta noite, na verdade, já. Nós vamos fazer a nossa prece agora. Então vamos procurando a tranquilidade em nosso coração, em nossa mente. Inspirando fundo. Sentindo a harmonia e a paz que reinam nesta noite. Com a lembrança do nosso mestre tão querido Jesus, dos seus exemplos inesquecíveis de amor e de compaixão. Querido mestre, nós agradecemos a bênção do conhecimento que nos ilumina, deste amparo amoroso dos espíritos amigos, seus emissários, que nos conduzem e nos amparam. Mestre, nós desejamos compreender mais a sua boa nova, o seu evangelho de amor e de misericórdia. Desejamos que o nosso mundo, Senhor, possa receber também dessa chuva de bênçãos tão generosa que verte sobre nós nesta noite. Os nossos irmãos, em tantas regiões do planeta, que passam por tantas provas, por expiações, igualmente os nossos irmãos nas regiões espirituais que se avizinham à Terra, que em todos esses locais, Senhor, a lembrança do seu nome possa despertar nos corações a ideia do amor, a ideia da paz, a ideia da justiça divina. Mestre, que o Senhor possa pacificar os corações de todos aqueles que lhe deram, de alguma forma, os seus irmãos. Governantes terrenos, assim como os espíritos que lhe deram, falanges espirituais, a todos aqueles que administram bens, que dirigem a cultura, a informação, que todos eles possam ser sensibilizados, Senhor, pela mensagem de amor e de renovação, pelo desejo de propiciarem paz, progresso e harmonia. E que todos nós, dessa grande família terrena, Senhor, tenhamos pressa em compreender a necessidade que temos de mudar as nossas atitudes, de agirmos de forma pacificada. Inspira-nos, Mestre, a compreensão das leis divinas. Leva-nos até o Pai mais uma vez, Mestre. E que possamos saber, sentir que estamos em Sua presença. E agradecidos por tudo que recebemos, por tudo que somos e pelo futuro infinito que nos aguarda de alegria, de amor, de plenitude. Dizemos mais uma vez, Pai nosso que estais nos céus. Santificado, Senhor, seja o vosso nome. Venha a nós, Pai, o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O Senhor é convosco. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, Senhor. Assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cairmos em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja. Agora sim, a Mãe Santíssima, a nossa prece de agradecimento a esse ser tão amoroso, não só mãe, mas discípula de Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, Senhora, os pecadores, agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja, graças a Deus.